E ajuste 1013. Pista Chanel 63 na 3. Chanel 63 no 3 no solo 03, livre direita, 121-9, boa noite. 219, boa. Salvador, Chanel 63 na 3, boa noite. Chanel 63 no 3, táxi via Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, 63 na 3. Cobrança aqui pessoal, depois para o táxi. A bordo, altímetro 1-0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-9-5, bom voo. Estabilizado na 1-0-4-0-7-0. Chame a torre 1-9-5. De Sabe sim. Boa noite, 4207. Boa noite. Oi, e Salvador, muito boa noite, 4070. 4070, boa noite, continua a aproximação, reporta baixar o trabalho. 7. Entrei, perguntei a ponto de espera, aguarde autorização para ingresso. Entra voo azul 4070. Pouso autorizado, pista 10-090-112 é nossa. Sente, recebo pouso na 104070. Boa noite, desça para 2.000 pés, chegada a mar e ajuste 10-013. Azul 4070, aos 1-2, direita 1-2-1, decimal 9. Salvador, Azul prossegue Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é a 7. Livre Trip 090-112. Autorizado. que decolou ao 514, controle em 119, decimal 8, bom voo. Controle 19, decimal 8, trip 5, 216, uma boa noite. Controle Salvador, trip 5216, decolado Puka. 21, contato radar, suba nível 150, direto Conde. 150, direto Conde, trip 5216. 4, decimal 95. 295, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Torre, Salvador, 3305, boa noite. 05, boa noite. Ajuste 1013, 090 graus, 1 a 12 nós. Reporte, baixar travado. Baixo travado, 3305. Tem pouso autorizado. Livre pouso, 05. No solo aos 25, prossegue Alfa e Juliette, portão 6. Alfa, Juliette, portão 6, TAM 3305. Doutora Chanel 6303, informação CA para cópia Guarulhos. 6303, Guarulhos, só um instantinho. A sua escuta, 6303. T313, cópia. Guarulhos 360, rota do plano, decolada 10, direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, AP Zulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme. Controle 121, decimal, corrijo, controle em 119, decimal 8, aciona 5403. A Euleda Bridge, AP Zulu no meia. 19403 é o transponder. Correio, time pronto. Vai na próxima, primeiro. Meia, boa noite. Pro de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Sete, chegada Monf, desce para 2000 pés, 1-0 no 3. Monf, 5-2 no meia, controle. 5-2 no meia, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. está, número 2 no fim. Voo no 170, desça para 4 mil pés, chegada mais. Ajuste no 0 no 3. Mantenha estar número 3. É, não seria bem aqui, né? Tá um pouquinho longe. Ela está a 53 mil na exposição de uma hora. Não, negativo. Todas as aeronaves com disputa, inclusive, caso seja necessário, eles estarão. Azul 4235, boa noite, desça para o nível 050, chegada bom, se ajuste no 0 no 3. táxi 866, 313, com 99 a bordo, alterna Galeão, 540. Trip 9967, redução para 200, autorizado de exército, número 2, tráfego P7, é um ATR da Tartareta. 7 está reduzido. Trip 9967. Perizone ILS, avistando 2226. 2226, chama a torre 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. Voo no 170 para o sequenciamento Boituna, desça 2000, autorizado ILS. Freio do reporte, baixar para onde? Espera aí. Azul 4235, autorizado via 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Pode travar o 2226. Pouso autorizado, 080 graus, 1 a 12 nós. Meia. Boa noite, 6, 3 a 3. Sim, Tachané, só aguarde configuração devido ao tráfego pastrando. Europa 084, stand by to clearance. Fui, ele é seu trip 9967. O trip 9967 chama a torre 1895. 1895, obrigado pela tua noite. Com o 170, reporte estabilizado. Corre o trip 9967. 9967, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Chile mantém posição, o tráfego já passou a estar. Saindo no solo aos 47, pátio 3, livre Alfa e Kilo. Alfa, Kilo para o pátio 3, 2226. 9967, pista livre, 070 graus, 129, pouso autorizado. O pouso trip 9967, poderia confirmar o vento 70 com 12? 70 com 12, afirmativo. É. Primeiro ali, mantém após a terra na curva. Salvador, Gono 170, estabilizado, final, pista Gono 0. 1170, chame a torre, 1895. Estava sem Gono 170. Papapapá, Sierra Fox Yankee. Fly head in Duna position, send 2000 feet, QNH 1013. Is 10, left turn, Momo departure, GB transition, Salvador Control 119 at decimal 8, and Skulk 5406. Torre Salvador, muito boa noite, com 1170, final, 1-0, baixar o trabalho. 1-1-7-0, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, 1-1-7-0. Trip no solo 50, direita 121, desse momento. Salvador, boa noite, trip 9967, liberando a Delta. Ingressa Kilo, pátio 3, posição 4, trip. Ok, vai entrar pro pátio Kilo, posição 3, posição 4, trip 9967, boa noite. Por enquanto, sim. Desce com a velocidade normal. Não preciso ainda cumprir a restrição da chegada. Pouso autorizado, 070 graus, 10 mais. Lembre pouso, Gorno 1-70. Z84, ready to copy? 235, torre 1-1-8-9-5. Zero, until Mossoró. At upper November 866 until Magno, and then your corridor of Edpen Road. Runway uses 10, left turn, Momo, departure, GP transition, Salvador Control 120, decimal 9, Skulk 5406. Via 313, 119,8, bom resto. 360, pode valer, Leda? Autorizado. Obrigado, direto, Leda. 70 no solo aos 53, libera direito, 121 decimal 9. Brazil 84, to confirm the departure is Mike Oscar, in transition, Golf Echo, Bravo, India Tango. The transition is Golf Echo, Bravo, India Tango, JBIT. Mike Oscar. Call me startup and pushback. 1723, desça para 4000, chegada Bonfio, 0 no 3. Repouso na 1 no 0, às 423. Desça para 050, gol 970, chegada mais. Exato. Três 178, desça para o 060, chegada mar. Desça para o 060, chegada mar. Solo aos 5.6, prossegue via Alfa e Kilo, pátio 3, posição 8. Kombi. Busca. Arruma um médico pra gente. Não vale? Oceania 6224, reduza para 2109. Reduzindo 2109, 6224. Fox Yankee, prossegue para 1017. I'm sorry, confirm runway 10 or runway 7. Oceania 6224, autorizado 2000 pés, número 2, reporte no localizador. 2000, número 2, estará no localizador, né? 2024. 1970, desce para 2000 pés, número 3, autorizado de ADS. Oceania 6313, chame Centro Recife, 1251. 251, boa noite. Salvador Control, Sierra Fox Yankee established, ILS X-ray, runway 10. Sierra Fox Yankee, Caltar, frequency 118.95. 118.95, Sierra Fox Yankee. Salvador Tower, Papa, Sierra Fox Yankee. Fox Yankee, reporte baixa travada. Gear is down and locked, sir. Sierra Fox Yankee. Clear to land runway 10090 degrees 129. Clear to land on runway 10, Sierra Fox Yankee.